Isso aí, galera. Então, esse programa vegano aí voltando, o primeiro do ano até que enfim. E pra fazer uma coisa aqui, voltando, né, pra fazer uma coisa que eu deveria ter feito desde o ano passado, porém não fiz, que é dar receitas de coisinhas de final de ano, não de Natal, essas besteiras, sei lá o que. Então, mas é tipo receita, mas é mais ou menos isso na linha mesmo, tá? Receitas que a gente faz assim no final do ano. A gente não, né? Algumas pessoas fazem. Só que na versão libertação animal, na versão vegana dessas doideiras todas. E antes de começar, né, nosso querido programa dando todas essas receitas, vamos lá para nossos anunciantes. Para aqui, ó, vamos fazer o anúncio aqui das nossas grande companheira, anunciante, a Vodka Bakunin. A vodka que, apesar de ser legitimamente russa, não é autoritária. É a vodka mais libertária de toda a Rússia. Da Rússia, né? A vodka russa mais libertária que tem é essa aí, a Vodka Bakunin. Guarda esse nome aí, hein? Vodka Bakunin. Vamos ouvir o que nossos anunciantes têm a dizer. Anunciantes, Vodka Bakunin, a vodka mais libertária de toda a Rússia. Que não existam mais discípulos, morte aos líderes, deuses, mitos. Façamos nós mesmos todo momento, que surja um novo agora. Eu, você, nós, a criação infinita. Deixemos fluir espontaneamente o respeito, a solidariedade, o amor e a vontade de ser livre. Viva a sua missão, a vodka latina! É isso aí, galera. Escutaram aí as vodkas Bakunin? E aí, o que é que vai rolar hoje, né, nesse programa? Esse programa aí, doido, vai rolar receitas. Só receitas. Fora nossos anunciantes aí, qualquer coisa que pode rolar, né? Quem nunca sabe. O que vai rolar, mesmo que eu posso dizer, que eu tenho alguma certeza, é receitas. É, receitas de não só de comida, né? Receitas de comidas que tipo uma lasanha, vai rolar lasanha, vai rolar uma bacalhoada vegana, vai rolar um assado de seitan natalino. Seitan é o glúten lá, né? Que a gente pega, faz a massa do glúten, e enfim, come, né? E receita também de pasta de dente caseira, receita também de shampoo e condicionador vegano, e é isso aí. Então, o que é que a gente vai começar? Vamos começar com essa receitas aqui. Acho que a primeira que eu falei. De lasanha, uma lasanha vegana, né? Uma lasanha de vegetais. Você pegar, eu pegou aí a caneta e o papelzinho. Se não pegou, eu vou dar alguns segundos aí, você escutando nada, só no silêncio, para pensar que já deveria ter pego, hein? Tá vacilando. Vai pegar lá a caneta e vai anotar essa porcaria aí. Porcaria não, é gostoso. Voltei. Se já pegou, pegou, hein? A lasanha de vegetais, hein? Vamos lá, dessa. Ó. Como tá, você já me falar como tá na receita, né? Que já você pode também dar uma, sempre dar aquelas incrementadas ou botar uma quantidade de uma outra coisa. Não precisa ser igualzinho a tá na receita. Ninguém tá mandando você fazer como tá na receita, né, velho? É só dar dando a dica, tá ligado? Pra você aí fazer a comidinha, né? Do jeito que você já pode fazer também do jeito que você preferir, né? Precisa ser do jeito que tá aqui. Então, vamos lá, né? Só para essa lasanha de vegetais. Você pega aí umas 400 gramas de abobrinha, uns 4 tomates redondinhos, aí gostosinhos, vermelhinhos. E tenta ser sem muito agrotóxico também, né? Pega aí também umas 400 gramas de abóbora, umas 400 gramas de berinjela para massa, né? Pega umas 400 gramas de tiras de massa seca de lasanha, né? Enfim, se preferir, né? Pode já pegar aquelas já para aquelas paradas já prontas, tá ligado, né? Pega aí também, né? Pro molho, traz agora uns 4 dentes de alho, umas 400 gramas de tomate, conserva. Azeite a gosto, né? Sal, pimenta a gosto. Pra mim vai muita pimenta porque eu curto uma pimentinha, né? Tem que apimentar a vida e tal. Aí o modo de preparo. Corte as abobrinhas, os tomates, a abóbora e a berinjela em rodelas, né? Coloque-as em uma assadeira untada com azeite. Espalhe ervas frescas. Ervas frescas. E tempere com sal e pimenta. Leve ao forno por alguns minutos. E pau e pou. Prepare o molho. Coloque bem, o alho bem picado em uma frigideira com azeite quente e refogue. Acrescente o tomate em conserva amassado e cozinhe por alguns minutos. Tempere com sal, pimenta e depois passe no processador, né? Também conhecido como liquidificador. Coloque a massa na água fervendo com sal até ficar cozida al dente. Retire e coloque sobre um pano de prato. Monte a lasanha colocando em um pirex, enfim, outro recipiente, um pouco de molho, as tiras de massa cozida, né, e uma camada de berinjela. Cubra novamente com tiras de massa cozida e coloque uma camada de abóbora. Continue do mesmo modo com os tomates, as abobrinhas, né, as abobrinhas, até completar a altura da travessa. Por último, complete com tiras de massa e cubra com molho de tomate. Leve ao forno por alguns minutos para aquecer e pronto! Voilá! Diria de novo, voilá! Dicas, né? Serve e sirva com manjericão fresco. Tenha cuidado para não queimar o alho, senão o molho fica amargo. E você pode preparar os legumes na chapa ou na frigideira. Na chapa, para ficar chapado os legumes. Vamos lá para mais receitas. Tem a receita aí de bacalhoada vegana, né? Então, vou de novo aí dar mais alguns segundos para, se você perdeu, da outra receita, que você agora não perca, né? Procura aí uma caneta, alguma coisa, tá ligado? Pode ser com seu sangue mesmo. Você pode tirar o sangue com uma seringa e escrever no papel ou na parede aí a receita. Pega aí. Mais 2 segundos. Pode... E aí? Rolou? Rolou de pegar? Então, saca aí. Uma bacalhoada vegana. Então, pega aí 1 quilo de batatas. Pega aí também. Eita, fazendo duas coisas ao mesmo tempo é muito mal, né? Pega aí também meio repolho, uns 4 tomates maduros, uns 2 pimentões médios, umas 4 cebolas roxas médias, a salsinha picada a gosto, uns 200 ml de leite de coco, e 100 gramas de azeitonas pretas, sal e azeite a gosto. Pegou? Se pegou, pegou, né? Se não pegou, não pega mais. Quer dizer, pode pegar depois, né, também. Mas então, lá vai. Aí o modo de preparo. Lave bem, né, as batatas e cozinhe as inteiras com pele. Depois é descasque e corte em rodelas grossas. Cozinhe o repolho separado no vapor com sal cortado em pedaços médios. Corte as cebolas em rodelas e o pimentão em tiras finas. E pique as azeitonas e a salsinha. Corte o tomate em rodelas. Em seguida, numa assadeira, né, disponha uma camada de batatas, outra de repolho, a seguir uma de tomates e uma de temperos. E assim sucessivamente. Até terminar com uma camada de batatas. Por último, misture o leite de coco, uma colher de azeite e meio copo de água e jogue sobre as camadas. Leve ao forno para gratinar e sirva quente. Mais uma receita para daqui a pouco nós tocar mais uma música. Um assado de seitan. Natalino. Seita is what is what for the man. No forno aqui, que for the man. 400 gramas de seita, glúten. E como é que a gente faz, né, pra arrumar esse glúten aí? O glúten ele vende em algumas lojas que, tipo, por aqui no Recife você acha lá na. Por perto ali do mercado de São José. E sim, tem uma lenda, bem muita gente pensa até de que o glúten faz mal. Tipo, faz mal a quem tem intolerância, né, velho? E por isso que. E tipo, a doença lá do que eu me esqueci o nome. Então, de quem tem essa intolerância a trigo e tal, que não pode consumir o glúten. É porque tem, enfim, ela pode levar até a morte, né? Aí por isso que tem muitos. Quase todas as embalagens, né? Tem escrito, né? Não contém glúten e tal. Para essas pessoas, não, que não podem e é do glúten, sacar, né? Enfim. O assado de seita, né? Você faz com 400 gramas de seita. Sim, aí o glúten como você pega, né? Você pode comprar o pó do glúten, né? Por essas lojas ali perto do mercado de São José. Aí ele vem tipo um pozinho, só o pó, né? Você mistura com o trigo normal, tá? Ou enfim, o trigo integral também. Você pega tipo assim, duas xícaras de glúten, você usa uma de trigo normal, saca? Aí você deixa, tá? Ele mistura aí todo, né? Pode já botar um sal, tá? Pode botar um tempero e tal. Mistura numa vasilha, deixa você, no caso, botou umas 3 xícaras, né, no total, né? 2 de glúten e 1 de trigo. Aí, pra isso, você bota também umas 3 xícaras de água, tá? Pra deixar ele também cobrindo, né, a água, e deixa por pelo menos umas 3 horas. Aí ele vai ficar bem liguento, tá? Você daí faz só umas amassa, um pouquinho pra tirar um tanto da água, ou esse excesso, né? E faz as bolinhas e pode botar pra ferver em uma água fervendo, né, tal. E aí espera umas meia hora fervendo e vai ficar também mais unido, né? Você pode também aí colocar depois de fervido já pronto, né, essa massa de glúten numa vasilha com algum tempero, mais um molho shoyu, tá vendo? Que já fica aí um pouquinho preparado. Você pode pegar dali também, fatiar o glúten, assar, enfim, comer como tiver afim. Ou usar para fazer esse assado de seita, né? De glúten. Que enfim, vou começar de novo. 400 gramas de seita, glúten. 500 gramas de batata. 250 gramas de cenouras. 3 colheres de sopa de pasta de pimentão. Meia xícara de azeite. Uma cabeça de alho. 2 folhas de louro. 1 colher de chá de pimenta. E o modo de preparo. Aqueça o forno a 180 graus. Coloque o glúten, o seita, inteiro na assadeira. Em volta ponha as batatinhas cortadas em cubos e as cenouras em rodelas. Espalhe a pasta de pimentão por cima do seita. Misture o azeite com os alhos picados, a pimenta, a folha de louro e o resto da pasta de pimentão. Coloque este molho por cima do seita, das batatas e das cenouras. Junte uma xícara de água e leve ao forno durante aproximadamente 1 hora. Vai controlando o forno para ver se não está muito seco. Se assim for, pode-se adicionar um pouco de água. Vamos lá, né? E é isso aí. Simples, não? Vamos aí escutar mais qualquer coisa. E daqui a pouco a gente volta aí com as receitas de pasta de dente caseira. Yo, man. Thank you. Saudade, velha saudade, sai de perto de mim, que eu sei que a hora da vela para mim é muito ruim, pois só a vela é quem vela, quem leva a vela no fim. Roda de poesia, o seu espaço poético na Roda de Fogo no Engenho do Meio, todas as terças-feiras e sábados às 12h30. E é isso aí, voltando aí agora para dar uma pasta de dente caseira aí como receita. Vamos lá, pega aí também o negócio para escutar. Interrompemos nossa programação normal para o horário antipolítico, antieleitoreiro, de fato gratuito, onde ninguém me roubou para dizer mentiras na cara de pau para você. Rola aí a propaganda. Você que tá de fato cansado com essa porra toda. Você que tá aí servindo de mamão, servindo pra ser explorado. E aí, vai fazer o quê? Hein? Aqui é o partido do loucão. Percepção das sensações de quem está saindo às ruas nesses últimos dias e tem visto só revolta, ódio e descrença nas instituições que dizem servir a população, mas que na verdade só fazem nos obrigar a engolir suas mentiras sobre a tal democracia e os direitos do cidadão que não passam da página 3. O único e verdadeiro direito é o da propriedade privada. O seu direito é o de consumir e o seu dever é o de trabalhar e calar a boca. As pessoas estão querendo dançar a sua revolução. A cada barricada, o desejo e a alegria de desconstruir a cidade. O que nos leva às ruas está no desarranjo de Pinheirinho e todas as outras comunidades e ocupações. Está na falácia mortal da Copa do Mundo. Na polícia em todos os lugares, na higienização social do centro, no genocídio do povo na favela, no extermínio. Abre a boca e solta o grito mais que enlatado. Cheiro de lixo queimado, vidro estilhaçado, camburão foi depedrado. É, a galera tá bolada, barricada pela rua, guerra civil declarada. Ah, eu vou, então venha, porque paga 3,20, amor. É lenha, eu vou, então venha, porque paga qualquer coisa, amor. Tá lenha. Tô na disposição, porque a noite tá sinistra, os homens tão tudo na maldade. Sai zica, vou com minha mandinga, sabotando o estado, porque sei que viver desse jeito tá errado. Eu vou, nós vai, então vamos retomar as rédeas da nossa própria vida. Nós foi, nós tá, tá indo, a cada dia o velho mundo vai caindo. Nós tá em Istambul, tá na Grécia, tá no Rio, movimento sem fronteira tá explodindo. É contra o capital e o direito do Estado de chegar jogando bomba pra todo lado. Racismo, patriarcado, essa porra todo dia, negra, feminista, trans, pela anarquia. Ah, eu vou por autonomia contra o massacre indígena e da favela. É pelo resgate da terra, campesinas contra o latifúndio. É guerra. Nós vai pra rua com ousadia, detona a Copa do Mundo, é a nossa sina. Eu vou, todo dia, anarcofunk em sua digna rebeldia. Hoje é um novo dia de um novo tempo. Que loucura, hein? Que loucura foi essa? Essa é a propaganda anti-eleitoreira gratuita aqui no Lama. Vamos lá, né? Agora para pasta de dente caseira, né? Uma receita simples. Vocês pegaram já, né? O que eu já falei antes, a viagem lá. O papel e a caneta. Pegou, né? Pegou, pegou. Vamos lá. Mais uma vez estou falando, estou repetindo muito já. A pasta de dente, né, caseira. Essa pasta de dente caseira, ela leva o que, né? Ingredientes, né? Anota aí: argila, juá em pó, cravo ou hortelã, né? Hortelã. A mistura pode variar segundo a criatividade, gosto e propriedades que se queiram exaltar. No caso, o juá é conhecido pelas suas propriedades antissépticas. No Nordeste, aqui, né, desse país, desse espaço de terra que chamam Brasil, esse espaço de linhas abstratas, de fronteiras abstratas que chamam Brasil, se usa como cosmético, né? Para escovar o dente ou colocar no cabelo. Eu já usei, estou usando com os dois, hein? Já usei aí no cabelo, também faz uma espuma e também usa uma para escovar os dentes, também dá, né? A limpeza. Só tem que se ligar que, tipo, o uso excessivo assim do juá, ele é, tipo, ele meio que dá uma clareada a mais ainda nos dentes, né? Ele vai tirando um esmalte assim do dente. E a espuma que ele faz é tipo uma toxina assim também, né? Só não exagerar, né? Dá pra usar o juá, mas vamos variar também, né? E aí voltando, né? Depois desse parênteses. Já o cravo, que também é antisséptico, ou seja, combate os tais micro-organismos invasores e também é anestésico. Além do cheiro de bem agradável, né? Tem. O hortelã, além do sabor, tem propriedades antibacterianas e analgésicas, é expectorante e tônico das vias respiratórias. Aí pode escolher uma das duas, segundo o efeito buscado, né? Também pode ser gengibre, que é anti-inflamatório, para eventuais gengivas irritadas ou inflamadas. E o que é que você faz no processo? Faz um chá concentrado com as ervas que queira agregar à pasta de dente. No nosso caso, né, aí colocamos 10, no caso da receita aqui, eu vou lendo junto, parado. Aí colocamos 10 cravos e meio punhado de hortelã para meio litro de água. Em uma tigela, coloca a argila e o juá em pó e vai colocando o chá aos poucos, até dar um ponto pastoso, cremosas. Lembrando que a tendência da argila é secar e endurecer, então melhor que fique um pouco mais mole que o ponto desejado. Aí pronto, pode guardar em um potinho ou até naqueles recipientes para creme manipulados, enfim. E para sair direto, né, da escova, e muito importante guardar resfriado na geladeira, onde pode durar até um mês, né? Até meses aí. E se tiver fora, né, da geladeira, parece que dura em média de uma semana, tal. Talvez mais se não fizer calor, né? E voa lá. Tá aí, ó, a pasta de dente caseira. É uma receita simples aí. E agora vamos lá aí também para os seus tratamentos de beleza natural. Tratamento de beleza aqui da Rádio Lama. Rádio Lama. E muitos produtos, né, cosméticos, né, contêm extratos de óleos vegetais variados, né, os quais são conhecidos por terem propriedades de hidratação excelente e de condicionamento. Podemos utilizar os benefícios das plantas, ervas e frutos na sua forma pura. Vamos lá, né, ver alguns, né? Vou dar uma dica aqui de shampoo. Que serve para fazer shampoo. Vou falar da babosa, né? Muita gente já saca essa parada da babosa. Olha lá, um shampoozinho de babosa. É só, né, pega a babosa, bata a polpa, né, da folha de babosa com um copo de água e utilize para lavar os cabelos e conserve em geladeira. Simples, né? E você pode também juntar, né, esse shampoo e tal, com um pouquinho de cravo e de canela, né? Ou e canela e tal. Que são adstringentes, né, e antibacterianos, e podem ser misturados, né, aos outros itens que você pode realmente usar, né, para fazer o seu shampoo. Existem naturais, né, tal. Agora eu vou falar uma receita aqui, um creme de hidratação dos cabelos, né, de condicionador. Eu vou falar aqui do gel de linhaça, né. O gel de linhaça, ele funciona como um ótimo condicionador sem enxágue. Hidrata, abaixa o volume dos cabelos e elimina o frizz. Para prepará-lo, basta cozinhar uma colher de sopa de semente de linhaça com uma xícara de água. Deixe ferver por cerca de 5 minutos e depois de esfriado, né, coe. Com a peneira, né, espere esfriar e aplique nos cabelos. E também você pode conservar ele na geladeira depois, para durar mais, né? E você pode também fazer, né? Ok. Você pode pegar esse azeite extra virgem e você pode adicionar uma colher de sobremesa de azeite nas misturas naturais que for aplicar nos cabelos para aumentar a hidratação, né? E é isso aí. Vai rolar mais doideira aqui, mais música. La Fiesta Nacional. Do Los Muertos de Cristo. E daqui a pouco é de volta aí com as últimas receitinhas pra acabar esse programa muito doido de hoje. Lama, o Laboratório de Mídias Autônomas, é um espaço de comunicação livre e popular da comunidade Roda de Fogo e do Engenho do Meio. Construímos na Rádio Lama 88.1 FM uma mídia que incentive a criatividade, questione, potencialize discurso e vivência na transformação da realidade. O espaço está aberto. Convidamos você a fazer parte do Lama. O importante é chegar junto. O nosso e-mail é lamarecife@yahoo.com.br. Escutaram aí? Então, galera, é nóis. Então, vamos lá, né, pra última receitinha, pra daqui a pouco a gente finalizar. Agora, não é possível que vocês não estejam com os papéis nas mãos. Não é possível, galera. Estão com o papel na mão, né? Estão vendo? Estão assim que eu tô vendo. Vamos lá. Vou dar uma receita aqui de tinta vegetal. Tinta aquarela, né? Aí pega aí, né? Se a receita aí de tinta feita a partir de sobras de alimentos. Ainda não. Enfim. Tipo aquarela aí. Olha aí, vê só. e do que você vai precisar, né? Beterraba, cenoura, couve, espinafre, né? Limão. E tipo, fora o limão, cada uma dessas coisas, né? Tipo a beterraba, a cenoura, é pra fazer uma cor específica, né? Não é pra juntar tudo, não. Vamos lá, vê só. Se você for uma criança, já que tá falando de tinta nessas aquarelas, foi uma criança aí, que eu esteja duvidando da sua capacidade como criança, mas enfim, às vezes precisa fazer uma coisinha mais, né? Tiver um adulto que seja, não seja tão autoritário, seja mais legal, chama aí essa pessoa grande, esse responsável que esteja pro lado, não, enfim, responsável assim, entre aspas, né? E é que geralmente tem pernas compridas aí. Vai lá, chama aí. Aí pega também, pegar um liquidificador. E com a ajuda dessa pessoa de pernas compridas, pique sobras, né, de beterraba, cenoura, couve, né, espinafre, e coloque em recipiente, né? E bata cada cor dessa separadamente, né? Como eu falei, a cenoura, a beterraba, né, o couve, né, espinafre, bata cada um desses separadamente. Use a mesma medida de água e de vegetal. Coe a pasta em uma peneira fina. O líquido colorido que sairá é sua tinta de aquarela. Vê só. Coloque em recipientes separados pela cor. Adicione gotas de limão em cada copo com tinta pronta. Isso faz com que a tinta não estrague rapidamente, né? E, enfim, mergulhe o pincel no copo e pinte no papel, o que quiser. Vale testar com os outros vegetais e até com flores coloridas. Gostaram, galera? É isso aí. É pra incentivar a autonomia, enfim, provocando autogestão, véio. Incentivando autonomia, provocando autogestão, incentivando autonomia. E o que mais? É isso aí, né? Doideira esses dias. Então fica aí com musiquinhas. Esse programa é vegano aí, qualquer hora volta aí. Pra qualquer hora, também horas específicas, né? Dia de segunda e quinta, meio dia e meia. Dia de domingo, 8 horas da manhã. E são essas horas que passam o programa. Então, até qualquer hora, galera, fica aí com Gritando HC. Gritando HC. Hardcore, velho, na veia. Escuta aí a música Farra do Boi. Pouca gente que usa o transporte público. Aposto que você, ou alguém que você conhece, usa ônibus ou metrô todo dia. Imagino também que você já tenha visto, na lateral dos ônibus, um adesivo em que aparece escrito: transporte, um direito do cidadão, um dever do Estado. Mas diferente do que a gente imagina, o transporte coletivo não é um serviço realmente público, porque não é entendido como um direito, e sim como uma mercadoria. Isso significa que mais do que levar de um lugar para o outro, ele serve para gerar lucro para as empresas. Do jeito como é hoje, são as empresas que definem a quantidade de ônibus por linha, os itinerários, quais linhas devem existir, entre outras coisas. Para essas empresas, o que mais importa é quantas vezes a catraca gira. Quanto mais gente pagar a tarifa, mais dinheiro elas recebem. Por essa razão, é mais lucrativo que tenha poucos ônibus circulando nas ruas e que todos estejam lotados, porque isso significa reduzir gastos com manutenção, combustível, empregados. O simples fato de existir tarifa faz com que muita gente não tenha acesso ao transporte coletivo e aí seja excluída do direito à cidade. Além da tarifa paga por cada um de nós, a prefeitura também paga milhões de reais pela manutenção do serviço prestado pelas empresas. Vamos fazer as contas. Se uma família com 4 pessoas sair no fim de semana para passear, pagando a tarifa atual, ela gasta R$ 24 só para ir e para voltar. Se sair todo domingo, esse valor aumenta para R$ 96. Isso é muito dinheiro para quem ganha, em média, R$ 750 por mês. Por esses e muitos outros motivos, você precisa conhecer o projeto de lei de iniciativa popular que propõe a tarifa zero nos ônibus municipais. O projeto prevê 3 coisas. A criação do Fundo Municipal de Transportes, que seria responsável por concentrar as arrecadações para o transporte da cidade. Ele seria alimentado através dos impostos que a gente já paga, do jeito que garante que pagaria mais quem tem mais, menos quem tem menos e que não pagaria nada quem não tem nada. Prevê também a alteração da forma com que é feita a concessão dos contratos das empresas de ônibus. Por exemplo, ao invés da prefeitura pagar as empresas de acordo com a quantidade de passageiros transportados, ela poderia pagar pelo serviço inteiro de locomoção. Quer dizer, o pagamento seria feito por ônibus locado e não pela quantidade de passageiros. Outra coisa importante seria garantir a participação popular na organização do transporte, através do Conselho Municipal de Transportes. Afinal, a gente que anda de ônibus todo dia sabe muito bem dos problemas e tem muito o que dizer sobre isso. Assim como já acontece com a saúde, a educação e a segurança pública, é justo que se pague o transporte com os impostos que já existem. A luta pela tarifa zero é fundamental para que as pessoas possam ter acesso a um transporte público de verdade. E é fundamental porque o acesso ao transporte significa acesso a todos os outros direitos, como escolas, parques, hospitais e teatros. Isso não só é possível, como já foi implementado em muitas outras cidades no Brasil e no mundo. Programa Recife Resiste, toda quarta, às 6 da noite, aqui na Rádio Lama.